sejam falsos como eu. Serão bonitas, não importa, são bonitas as canções. Mesmo miseráveis os poetas, os seus versos serão bons. Mesmo porque as notas eram surdas quando um Deus sonso e ladrão. Fez das tripas a primeira lira que animou todos os sons. E daí nasceram as baladas e os arrobos de bandidos como eu cantando assim. Você nasceu pra mim. Você nasceu pra mim. Mesmo que você feche os ouvidos e as janelas do vestido, minha musa vai cair em tentação. Mesmo porque estou falando grego com sua imaginação. Mesmo que você fuja de mim por labirinto e alçapões, saiba que os poetas, como os cegos, podem ver na escuridão. E eis que menos sábios do que antes, os seus lábios ofegantes hão de se entregar assim. Até o fim, me leve até o fim. Mesmo que os romances sejam falsos como o nosso, são bonitas, não importa, são bonitas as canções. Mesmo sendo errados os amantes, seus amores serão bons.